acabam de ir. Monjubá, pastor. Monjubá. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Graças. Eu falo em toda a gira. Uhum. Uma noite de paz. Apesar que não é noite e tarde ainda. Então, uma tarde de paz. Uhum. Uma tarde de amor. Sim. Uma tarde de harmonia. Uma tarde de luz. E uma tarde de guerra. Porque Exu é guerra. Uhum. Contra seu pior inimigo, que é você mesmo. Oh. Então, uma noite de guerra contra vocês mesmos. Que assim seja. E que perdure. Com certeza. Como meu enteado, que ele é quase um enteado, Faísca, fala: quanto mais perdurar a noite, mais perto do dia você está. Então, quanto tiver mais baixo, quer dizer que, é o que eu falo, quando você estiver no fundo do poço, agradece. Uhum. Que é lá que você pode pegar o impulso para subir. Porque enquanto você não estiver lá no fundo, você vai continuar. Pode tirar esse negócio aqui. A terra de vocês está mais calor que onde eu vivo. Caramba. Bota aqui, ó. Sair disso. Meu pai João, ele enfeita. Eu não enfeito nada. Você ouviu o pai João falando com a gente já? Tudo que ele faz eu acabo sabendo. Esse pai João. Tudo que ele faz. Pai João do corpo. Muita coisa que ele faz eu passo a mão. Muita coisa eu falo. Grande merda. Esse é o corcunda. Vamos começar, que eu já acabei revelando uma coisa que eu queria perguntar para o senhor revelar. Qual que é o nome, qual linha que o senhor vem na Umbanda? Linha de Xangô. A negativa. Linha negativa de Xangô. É. Isso quer dizer que... Enviado do Giramon. Do quê? Do Giramon. Linha negativa de Xangô. Isso. Enviado pelo maioral do Giramon. Ah. Então, o seu Giramundo tem um maioral. Não, o seu Giramundo é o maioral. É o maioral. De Xangô, é. Da linha de Xangô. Isso. Ser maioral, que diferença tem entre ser maioral e ser o senhor? É como se ele fosse um orixá. Eu sou um mensageiro dele. O Giramundo mesmo, que deu o nome à linha, ele tem o mesmo grau de um orixá. Tá, e já não vem mais em terra? Não, de jeito nenhum. E esses Giramundos que conhecemos aí incorporados? Já é bem difícil, mas eles podem vir em terra, mas já é bem mais difícil. Ah, entendi. Para um homem poder receber um Exu de Xangô, já é muito difícil. Por que que é difícil? Porque Xangô é justo. Olha. Então, com todo o respeito aos outros Exus, mas o que um Exu viludo, que trabalha com Ogum, ou que um Exu caveira trabalha com filho de Obaloê, exige de um médium, nós exigimos muito mais. Nossa. Com certeza. Quando me perguntaram, o que que é Exu? É, e aí? Exu, ele é o gume do machado de Xangô. Ele é a lâmina da espada de Ogum. Ele é a ponta da flecha de Oxóssi. Nós somos a lâmina. Orixá é a mão. Nós somos a ferramenta que usa para nós. Por isso que nós somos assim, tão bonitinhos. Tão de roupa branca. Nossa. E, qual o senhor Exu, qual que é o nome do senhor como Exu? Corcunda. Exu Corcunda. Isso. Quem que deu esse nome pro senhor? Quem deu esse nome é que eu errei muito na minha vida. Uhum. E quando você erra, tem muita gente que gosta de esquecer. Eu nunca gostei de esquecer o que eu errei. Eu prefiro continuar lembrando, para que assim eu não erre de novo. Uhum. Todo Exu de Xangô, ele se torna um Exu. Principalmente de Xangô, porque ele foi injusto. Todo Exu daquela linha vibratória de um orixá, ele foi alguma coisa contra aquele orixá. Por isso ele se tornou um negativo. Uhum. E eu fui injusto. E como a minha injustiça foi tão grande, eu escolhi um nome onde ficasse marcado, assim como o João falou. Corcunda é uma doença que você não tem como curar. É. Ela é uma doença incurável. E ela é uma doença que marca a pessoa. Uhum. Ela é quase, ela é uma anomalia. Só não é uma mutilação porque não cortou um pedaço. Sim. Então, eu uso esse nome para que todo mundo, quando me chamar, seu Corcunda, me ajude. E eu ouvi esse nome Corcunda, vai lembrar de quanto que eu fui mal, de quanto que eu errei. Ruim eu nunca fui. Eu fui apenas uma ferramenta na mão dos algozes. Eu nunca errei. Eu errei porque aquilo era a minha vida. Eu não errei conscientemente. Isso é uma grande diferença. Entendi. O senhor fazia parte de um contexto que levou o senhor a praticar determinadas coisas. Sim, eu cresci, eu nasci dentro de um berço da Igreja Católica, numa época onde a Inquisição era a forma de trabalho. Então eu nasci crendo que aquilo era o certo. Eu nasci crendo que o negro era a figura do capeta. Eu nasci crendo que a mulher, ela almejava dentro do sexo a proliferação de doenças. Eu cresci sabendo isso. Então eu nunca fui julgado como errado. Julgado como errado eu fui. Nunca fui julgado como esse erro fosse só meu. Ah, entendi. Entende? Sim. Uma coisa é você estar num ambiente que propõe o crescimento espiritual e você fazer coisas boas, e lá dentro você errar porque você é ruim. Outra coisa é você estar num ambiente... É mais ou menos assim. Como é que é teu nome? Jefferson. Jefferson, mais ou menos assim. Se você nasce numa família onde seu pai e sua mãe falam, olha, o certo é bater em cachorro. O certo é maltratar animal. E quando você vira adulto, você mata um animal, você errou sim. Mas você foi fruto de uma situação. Isso. É diferente de você ter crescido num lar onde fala, olha, ame o cachorro, ame o gato, ame o passarinho, e mesmo assim você decide matar. Aí esse erro foi só seu. Foi só seu, né? Sim. Claro. E aí o peso também é maior. É. Bem maior. É. Por isso que mesmo eu, sendo responsável, não pela minha mão, porque eu nunca sujei minha mão de sangue, sujava a mão dos outros. Mas com certeza que eu, só de sentença minha, foram mais de 5, 6 mil almas. Nossa. E mesmo assim eu nunca me tornei um obsessor. Eu nunca fui um espírito inferior. Eu sempre fui um espírito de luz. 1605? Sim. Mas nessa época... Eu não posso te datar a data certa. Foi nesse período. Nesse período. Porque são todos os anos na espiritualidade que eu não posso falar para você, olha, foi em 1605 em janeiro. Não, tudo bem. Se foi em 1605, pode ter sido 1606. Vamos colocar uma margem. 1600. De 1600 a 1620, no máximo. Tá. Então, nesse momento, era que o senhor já fazia essas coisas, né? Sim. Então, sim. Muito antes, o senhor já estava dentro da igreja. Já. Eu nasci praticamente dentro da igreja. Isso. Eu nasci... Primeiro que eu não nasci, eu fui achado. O senhor foi achado? Quando eu falo que eu nasci dentro da igreja, pelos meus valores. Uhum. Depois disso que eu fui sabendo. Mas eu sempre acreditei que eu era de uma família rica da Espanha. Ah. Onde a minha família tinha posses. Então eu sempre estudei em colégios muito bons. Oh. E todo colégio muito bom naquela época, ele era ligado ao clero. E minha mãe, o sonho dela era engravidar. E ela nunca conseguiu engravidar. Não. Então ela fez uma promessa, que se ela engravidasse, esse filho se tornaria padre. Ela nunca conseguiu engravidar. Mas mesmo assim eu fui deixado na porta da casa dela. E isso eu nunca soube. Fiquei sabendo de bem depois. Olha. E mesmo assim ela jurou então que o filho dela seria padre. Ah. Então a minha mãe queria que eu fosse padre de qualquer jeito. Então eu desde pequeno era escola, colégios. E quando voltava para minha casa na Espanha era aulas de religião com um padre. Que era o padre de Valência. Até o belo dia que eu cheguei aos meus... quase 20 anos, que é aquela idade que você, por mais que na minha época não tivesse a mesma coisa que tem hoje, mas quando nós chegamos nessa idade, é a idade da rebeldia. Então aí eu abandonei a igreja, aí eu caí, minha vida era prostíbulo, bebida, jogo, e eu contraí sífilis, que era uma doença que na época matava. Hoje eu sei que não mata mais, era como se fosse a AIDS. Nossa. Então eu contraí sífilis e minha mãe pôs na minha cabeça que eu tinha contraído sífilis porque era uma maldição, que eu tinha que ser padre de todo. Então eu larguei toda essa minha vida, entrei no colégio de padre. E assim eu me tornei padre. Nessa época eu fazia escola, eu estudava. Naquela época não se chamava direito, né? Chamava-se jurídico. Oh. É o que eu estudei. Então, já juntou tudo que a igreja queria. Um homem forte, fisicamente. Um homem com posses. Um homem com família influente. Juiz, padre, e acreditando que aquilo era uma maldição assim. Então, que mais? Eles acharam o homem perfeito para poder cortar a cabeça dos outros. Nossa. E assim que eu me tornei esse padre. Comandei poucas missas, porque eu não era um padre de igual que vocês veem hoje de fazer missa. Eu era um padre mais interno, da administração do clero. Sim. E a minha cidade, naquela época, hoje eu sou do mundo. Mas naquela época, Valência, até hoje, Valência é conhecida como a grande porta de entrada da Europa. Porque ela fica banhada pelo mar Mediterrâneo. Então todas as barcas que vinham do Oriente Médio, não só de ciganos, os ciganos, por isso que a Espanha teve muito cigano. Muito cigano entrou por Valência. Então, cigano, turco, muçulmano, persa, qualquer povo assim entrava pelo Valência. E lá de Valência que eles se distribuíam na França e outros países. E eu era do clero ali. Então nós eu posso te falar, nós éramos a grande linha de frente da igreja. Porque nós éramos o primeiro contato desse povo pagão, desse povo endemoniado. Então nós tínhamos que ter a força muito maior. Tanto que a pior inquisição que teve foi a espanhola. Foi. Com certeza. Nós matamos muito mais do que as outras inquisições. Mesmo aqui no Brasil teve inquisição. Principalmente com os índios. Mas eu não sei se é muito bom ficar falando essas coisas. Porque olha, também vou falar. Fala. Foda-se. Essa que é a verdade. O padre Anchieta foi um puta de um. Agora vem falar, e também até fica quieto. Não, pode falar. Capaz que a igreja vai processar. Não, pode falar. Tem como processar eu. Manda processar eu. Não, ninguém, não vai. Mas isso é verdade. Depois, se você quiser tirar, tira. Pra não, mim, não, essa é a sua opinião, isso daí não é. Mas a igreja. Eu não queria entrar nesse merda, mas não tem como falar comigo. Foi um ex-padre, graças a Deus. E olha que o inferno está cheio de padre, o inferno deles. Não. Da senha. De padre, de bispo. E de crente também. E de um bandista também. Não, um bandista não. Dá, tem muito bandista no inferno. Bandista não. Tem muito. Quando eu falo inferno, primeiro que inferno não existe. Não existe. Existe é um egrégora. Mas você sabe que de todo o povo, o que menos tem é ateu. Nossa. Porque, olha, um bandista, kardecista, religião, é o primeiro portão do inferno. Eita. Comece a aprender isso. Por quê? Por causa que você começa. Quando nós falamos desse desígnio de Deus, então em nome de Deus eu posso fazer o que eu quiser. Eu conheço lugares que em nome de Deus fazem cada barbaridade. E não é só barbaridade. Ah, tudo bem, aquele pega dinheiro. Eu ouço muito isso nas gírias. Ah, o evangelho que ele pega dinheiro. O padre, ele é pedófilo. E o pai de santo que abre gira de Exu e faz sexo com pombagira? Esse é abençoado. Nossa. E pombagira que fala que é prostituta e fica nua? É só ir lá naquela festa, como é que chama a festa que nós vamos lá na Praia Grande? Eu cansei de ver entidade incorporada de biquíni. Eita. Isso não é promiscuidade? Não, não que o padre seja santo, o padre está mais errado ainda. Mas um bandista também. Sim, então nós temos que tomar muito cuidado. Eu, como um Exu de Xangô, falo para todos vocês isso. Tome muito cuidado ao julgar os outros. Seu rabo tem que estar muito limpo para poder falar com os outros. E eu vou te falar, nem o meu está tão limpo para poder falar. Nossa. Nem o da minha matéria, nem dos outros. Por isso que eu falei. O João falou para mim, vai lá, Corcunda. Eu falei, eu vou. Só que eu vou falar o que eu quiser. Mas olha, seu Corcunda, o senhor acha assim que às vezes as pessoas que andam meio fora assim, eles acabam professando uma outra coisa que não é a Umbanda. Não é? Nessa prática deles. Depende. Se nós formos falar o que é Umbanda. É a manifestação do espírito para a caridade. Só ponto. Isso. Ponto. O resto é. O que adianta? Que você mesmo. Vai. Ah, isso aqui não é Umbanda porque traz influência disso. Não existe Umbanda. Não, entendi. Umbanda é uma determinação muito genética. Sim. Mas o que eu te falo, Jefferson, é o seguinte. Muito terreiro, que de porta aberta é um terreiro. Sim. Quando fecha a porta é outro. Sim. Teve uma vez, você não é o primeiro. Teve uma vez um mineiro que ele falou que ele tinha uma tarefa da faculdade, da faculdade dele, que era, porque ele, o trabalho dele era fotografar giras de Umbanda. E uma vez ele conversando comigo, ele falou, a minha maior dificuldade é que ninguém deixa eu fotografar a gira de Exu. Falei pra ele, por quê? Ah, ninguém gosta, tem gente até que já me proibiu. Falei pra ele, então pode vir na nossa festa. Fotografa, tira foto, filma a tronqueira. Ah, não vou deixar filmar minha tronqueira que vai ver minhas firmezas. Minha firmeza não tá ali. Minha firmeza está no que eu faço. Não adianta nada eu ter ali uma cabeça de bode enterrada e ser uma pessoa ruim. Não vou ter firmeza. Não. Eu conheço o terreiro, ah, eu vou firmar isso, firmar aquilo, e as coisas não dão certo. Não pratica caridade. Vai num orfanato ajudar quem precisa, vai num asilo. Mas não, a caridade é 2 horas por semana, com um charuto na boca, ah, eu vou dar paz. Isso só é caridade? Nossa. A caridade, ela não vem do que você quer quando você pode. A caridade, ela flui de você. Flui. Independente de quem seja. Caridade é poder ajudar. E não é ajudar no terreiro, é ajudar em qualquer lugar. Eu conheço um monte de médium. Lá no terreiro é o médium mais santo que existe. É o primeiro a chegar, o último a sair. Limpa, passa pano, faz tudo isso. Chega lá fora, a mãe vai falar com ele. Meu filho, onde você estava? Não te interessa, sua velha. Faz o seguinte, para de ir no terreiro. Está fazendo bobagem. É verdade. Entendeu? Sim. Então, a caridade, ela é uma coisa que vai brotar dentro de você. Não pode ser uma coisa imposta. Sim. Você não, aqui na nossa casa eu não falo, olha, a partir de agora você tem que dar consulta. Não. Aquilo brota da pessoa. E é assim que tem que funcionar. E uma coisa que o senhor me fez pensar aqui agora, é que quando a gente fala de manifestação do espírito para a caridade, a gente sempre pensa na incorporação. Mas pode ser da gente também, os médiuns e os praticantes de religião, que é um espírito, que ele se manifesta para a caridade em todos os lugares. Por exemplo, você vai falar assim para mim. Caridade não é só incorporação. Fala. Um padre não faz caridade? Faz. E ele não precisa incorporar. Não precisa. Um pastor não faz caridade? Faz. Ele não precisa incorporar. Qualquer generalização é burra. Sim. Existem vários pastores, vários padres que fazem bem caridade. Como existem alguns pais de santo. Pode perceber que eu mudei bastante. Vários pais, vários pastores e vários padres. E alguns pais de santo. Então, você não precisa da sua religião para fazer caridade. Eu conheço muita gente que não acredita em religião nenhuma e faz caridade mais do que os outros. Nossa. Então, e também a caridade não é o principal. Não adianta também só fazer caridade e ser uma pessoa ruim. Não é do coração. Muitas pessoas acham assim, ah, já como eu estou na Umbanda, eu estou fazendo caridade, meu lugar no céu está arrumado. Ah. Tá bom. Fora outra coisa. Tem uma história que dizem, que até mesmo São Francisco de Assis, que foi um dos homens mais puros, ele teve que reencarnar de novo. Ah, não é fácil. Por quê? Porque ele foi muito, ele usou somente da caridade, somente da pobreza e esqueceu outras coisas que ele deveria. Então, quando nós falamos, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, para aquele que acredita nisso, ou se eu vou para a luz, se eu vou para as trevas, não é só a caridade que vai te fazer isso. Vai pesar muito, mas não é só isso. Sim. Tem muita gente que nunca fez caridade e foi para um lugar bom, porque cumpriu a missão dela, porque existem outras coisas. É que hoje em dia a caridade virou um pouco de escudo. Eu posso fazer qualquer coisa na minha vida porque eu faço caridade. Virou um pouco do quê? Escudo. Escudo. Aí eu vou colocar na minha frente que eu faço caridade e eu posso aprontar o que eu quiser. Nossa. Vai pensando isso. É. Sua caridade vai ser lá no chifre do capeta. Mas é como uma pessoa que doa sangue e diz, já fiz minha parte. Não é? Ah, fui doar sangue, eu já fiz minha parte, não preciso mais. Todo mês eu vou lá, cada 2 meses. Mas é por aí. Por aí, né? Fazer a parte é só um sentido, tem muito mais coisa. Tem. Muito mais coisa. Não adianta. Eu conheço pessoa que ela fala assim, eu ajudo aquele outro, mas não se ajuda. Não se aceita. É. Essa pessoa vai ter que pagar uma hora ou outra. Ai. Ela não se ajuda e não se aceita. Não adianta você querer ajudar os outros e não se ajudar. Ah, é. Entendeu? Sim. A pessoa se doa. É errado você tirar o seu sapato e dar para o outro. Você não pode ficar descalço. Ah. O que você tem que fazer é arrumar um sapato para que ele também ficar com sua mãe. Ah. Caridade demais também é um problema. É, né? Você não pode se flagelar por uma caridade. Entendi. Isso é um grande erro. Porque ninguém dá o que não tem. Tem gente que dá o que não tem, dá o que é dos outros. Sim, mas ainda permanece equilibrado, aí não, né? Não. Não permanece. Não. Tá. Tudo tem o seu limite. Até mesmo para a caridade tem limite. Até. Tá. Com certeza. E eu vou deixar isso claro, quando eu estou falando isso, vão ficar achando, ah, então quer dizer, vão entender na entrelinha que é assim, a caridade tem limite, então quer dizer que naquele terreiro, aquele Exu, ele cobra alguma coisa. Não. Caridade e dinheiro são coisas bem diferentes. Não adianta nada o terreiro falar que não cobra nada e falar que está fazendo caridade, que é mentira. Caridade não é só não cobrar. Caridade tem muito mais coisas que envolve. Entendeu? Tá. Mas assim, o senhor acha que, por exemplo, o terreiro fala, ah, lá eu não cobro nada. Esse terreiro pode não estar fazendo caridade? Pode. De que jeito? Pra que você está fazendo a caridade? Ah, é aquele homem que vai, ah, eu estou fazendo caridade. Aí ele sai na rua contando. Sai na rua aqui por perto e fica contando, ah, é porque o meu Exu faz isso. E aí? Ah, é porque a minha pombagira curou esse, curou aquele. Que caridade é essa? Caridade é identidade, mas pô, não é. Você está fazendo pro teu bem? Você está fazendo pro seu alter ego? Você está fazendo isso por quê? Isso não é caridade. A caridade é fazer sem receber nada em troca, sem pensar. Também não adianta, ah, eu não recebo nada em troca, mas na cabeça fica, tá vendo? Ajudei esse, ajudei aquele. Há pouco tempo atrás veio um homem falar comigo, eu falei, você é daqueles que fala que santo de casa não faz milagre. Ixi. Isso é mentira. É porque você está sempre esperando alguma coisa da tua entidade. Ah, minha entidade curou o câncer daquele e vai curar meu pé. Não vai nesse sentido não. Quando você toma uma topada no pé, vai no hospital que é melhor. Fica esperando que a entidade vai te curar não. Será que você está preparado? Será que você como médium é tão perfeito? Confia tanto na sua entidade como aquele que foi curado do câncer? Para pra pensar isso. Nossa. Será? Isso é uma coisa importante. Você que é um bandista. Será que você confia e tem tanta fé na sua entidade como aquele que te procura toda segunda-feira, toda quarta-feira, todo dia numa dia de gira? Nossa. Para pra pensar. Entendi. Poucos vão responder. A fé, então, é muito importante para quem quer ser ajudado. É o principal, é o mais importante. Ninguém pode curar, nem Jesus curou. Jesus mesmo falava, quem cura é a tua fé. Ah, é. E olha que da Bíblia eu conheço, aqui vocês conhecem, aqui ninguém nunca mostrou para vocês. Conheço muito, porque existem textos que chamam-se apócrifos. Isso. Ninguém conhece. É. Então, Jesus sempre falou isso, quem cura é a fé. Eu sou mero instrumento. É a mesma coisa a entidade. A entidade ela vai curar pela sua fé. Não adianta nada. Você pode pegar, se você quer aqueles que gostam de matar bicho, arriar uma entrega com cabeça de boi, o que você quiser pedir pro teu Exu, dar comida, até parece que o Exu tem estômago. Vou dar comida, vou dar bebida e achar que isso vai resolver. Não vai resolver, enquanto você não tiver fé. Não resolve. Com certeza. E poucos são homens de fé. É, né? Eu contei isso há pouco tempo. Você sabe quem que era o apóstolo de Jesus? O primeiro apóstolo de Jesus, quem foi? Quem? Quem foi? Foi um homem chamado Simão, que era um pescador. Simão, que era esse apóstolo, um belo dia estava Jesus na sua barca, junto com Simão, e falou... O mar começou revolto. Grandes tempestades. Simão falou, mestre, nós vamos morrer. O que o senhor pode fazer? Acalme a maré, acalme o mar. Então Jesus levantou, saiu caminhando pelo mar, andou alguns metros e falou, Simão, caminhe até mim. Você não tem fé no seu Messias? Caminhe até mim. E assim Simão foi. Quando ele foi, ele botou o pé na água e ele afundou. Jesus resgatou ele da água e falou, Simão, tu ainda não é um homem de fé. Tu és um homem de confiança minha. Por isso tu serás o meu primeiro apóstolo. E como tua confiança é uma coisa muito sólida, como uma pedra, como uma rocha, a partir de hoje teu nome será Pedro. Por isso que Pedro é o primeiro discípulo de Jesus. Nossa. Então, antes de você ter fé, você tem que ter confiança. Hoje, existem muitos homens de confiança, não de fé. O meu cavalo, a minha matéria, ou o meu burro, como os alguns Jesus chamam, ele é um homem de confiança. A fé está sendo despertada a cada dia. Tá. Mas ele é um homem de confiança, como a maioria é. A fé é muito difícil de ser alcançada. É muito difícil. Pense. Mas quem espera sempre alcança. É. Não é assim que você fala? Sim, perseverança, né? É o primeiro passo. Então, quando a gente fala assim de um guardião ter mais força que o outro, muitas vezes é o próprio consulente que dá essa força para o guardião. Com certeza. Com certeza. Por isso que aí de uma forma indiretamente, nós vamos entrar nesse mérito. Que aquele Exu que está mais tempo naquela casa, ele tem mais força que o outro. Que aquele Exu que usa uma capa maior tem mais força que o outro. De uma forma indireta. Por quê? Vamos fazer um círculo. Aquele médium está há mais tempo, então ele usa ferramentas há mais tempo, ele acaba gerando confiança no médium dele há mais tempo, a consulência olha, vê a confiança do médium que está há mais tempo, a consulência consegue chegar mais tempo. Fala. É isso que acontece. Nossa. Entendeu? Entendi. Não que aquele seja mais forte ou mais forte, mas aquele desperta mais confiança. E confiança não é uma coisa que nós podemos dar. Aqui, às vezes, eu tento. Olha, eu falo com o pessoal que passa assistência. Passa gente para esse Exu. Porque esse Exu é bom. Mas ele não desperta confiança nem no médium dele, às vezes. Nossa. Tem Exu que é assim? Não Exu que é assim. É o médium que é assim. Ah. O médium ainda não confia na entidade dele. E isso não importa com o tempo. Porque eu conheço médium de 30, 40 anos que ainda não confia nas entidades. E gente que acabou de chegar... Que já confia. Eu confio nos meus guardiões. Mas tem que confiar em todo mundo, não é só em Exu. Sim, todo mundo. Eu conheço muito médium que é assim. É. Só vem em gira de Exu. Ai. Então tem que confiar em todos. Lógico. Mas tem muito médium. E essa desconfiança, essa. Como é que eu posso falar? Essa fraqueza que o médium vai ter com a entidade, ele não pode ser julgado por isso. Não. O que basta nós é mostrarmos. Você sabe que eu vou te contar uma história? Como? Eu vou preservar os nomes agora. Tá bom. Mas eu vou te contar uma história uma vez de um médium. Um médium que veio uma vez conversar comigo e falou assim para mim: as coisas na minha vida não estão dando certo. Está tudo dando errado. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu falei assim: moço, enquanto você não trazer as suas entidades para trabalhar de novo, não confiar, sua vida não vai para frente. Nossa. Por quê? Você não está confiando nem aquele que está no teu dia a dia, você vai confiar em mim? Esse moço saiu daqui com uma cara meio triste. Triste. Mas depois ele voltou, aí eu fui um pouco muito incisivo, aí começou a falar com uma preta velha, que é um pouco mais carinhosa, que acabou falando a mesma coisa que eu falei, mas de uma forma mais carinhosa. Foi trazendo. Resumindo, essa pessoa, esse moço, voltou a trabalhar, está hoje trabalhando, ajudando os outros e se ajudando. Que é o principal. Então não adianta nada ajudar só os outros. Tem que ajudar você. Sim. Mas foi o que eu falei. Confie primeiro no teu, depois confie nos outros. Foi isso que eu falei. Entendi. E quanto é essa ideia, então, de dizer assim, olha... Você precisa cuidar do seu Exu, e o povo interpreta como cuidar do Exu, como fazer uma entrega de uma comida para o Exu. Cuidar do Exu. Você sabe, uma vez, ainda bem que você tocou nessa conversa, uma vez, teve uma mulher, porque eu sou um Exu muito espontâneo. Então eu, desde quando eu comecei a trabalhar com essa matéria, porque esse aqui é o primeiro cavalo que eu trabalho. Nossa. Nunca tinha trabalhado. Eu nunca fui entidade de um. Exu não trabalha só em um, Exu trabalha para o universo, para o mundo. E eu nunca tinha trabalhado nunca, esse é o primeiro cavalo. E desde que eu comecei a trabalhar com ele, então eu sempre acabei despertando, né, a amizade. Uma vez arrumaram até uma noiva para mim. Eita. É verdade. A mulher queria noivar com a minha matéria. Eu falei, não, você está doido? Minha matéria é minha matéria, eu sou eu. É, mano. É porque tem cada pessoa nesse mundo, mas eu sempre despertei a amizade de muitas pessoas. E uma vez uma das pessoas chegou para mim e falou assim: seu Corcunda, o senhor me ajudou demais. E que bom. O que eu posso te dar de presente? Deixa eu quero uma cartola nova. Quer uma pinga? Um uísque? Você pode perceber, ó, a minha pinga aqui, ela soa. Ela soa porque ela é H2O. Por isso que ela soa. Então é água. É água. Mas o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso dar? Eu falei: faz o seguinte. Quando você for para sua casa de noite, quando você deitar, reza um Pai Nosso. E fala: esse Pai Nosso vai para o seu chucô. E chega. Com certeza. Não o Pai Nosso, porque o Pai Nosso são meras palavras. Sim, Jesus, sim, sim. Mas o ato de você parar e falar: isso vai para essa pessoa. Esse é o maior agradecimento. Oh, cuide do seu Exu. Também agora ouvindo isso, o filho vai falar assim: eu vou cuidar do meu Exu rezando o Pai Nosso. Não. Cuide do seu Exu dando dedicação, amor, confiança. Quando tudo isso acontecer, é lógico, uma vez a cada tempo, ferramentas. O que é uma ferramenta? É o padé, é uma pimenta, é o uísque, é uma pinga, ajuda-se. Mas cuidar do Exu se cuida com sentimento, com amor, com dedicação. Aí sim você vai estar cuidando do seu Exu. E o resto você não vai estar cuidando de ninguém. Mas o senhor falou uma coisa que é chave nesse ensinamento do senhor. Que, por exemplo, um charuto, um copo com marafo, e acende para o seu Exu, são ferramentas, é isso? Ferramentas. Não é para ele ficar feliz? Não. Para que eu vou ficar feliz com... dizendo que alguém lembrou de mim, daí o senhor vai lá no mundo espiritual, faz uma cópia do charuto e bebe uma cópia do copo de pinga. Muita gente tem essa não, ideia. Não, então, por quê? Então. Porque eu conheço gente, e isso gente aqui na minha casa. Nossa. Médium até mesmo velho. Olha, nós vamos ter aceitamento de Exu. Aí o médium vai, chega em casa e fala assim: peraí que eu preciso uma maquiada, senão o pessoal pode perceber. Chega em casa e fala assim: minha esposa, ó, vai ter aceitamento de Exu no sábado. Você vai pra mim na loja de Umbanda, compra lá 3 charutos. Tá bom. Aí a mulher vai e compra os 3 charutos. Aí ele vai, pega os 3 charutos, aí na sexta-feira à noite ele chega e fala: meu amor, cadê meu charuto? Ah, tá aqui, pega o charuto, bota no bolso, vai pro terreiro, bota o Exu em terra. Ah, vai fazer agora a oferenda de Exu. Pega lá os 3 charutos, acende os 3 charutos e coloca ali. O que você doa pro Exu? 3 charutos. É. O que 3 charutos vai trazer pro Exu? Então vai fazer uma oferenda. É. Ah, eu vou fazer uma oferenda. O que eu vou levar? Eu vou levar um charuto. Então, primeiro, você que tem que pagar, porque isso é lei de salva. Ah. Lei de salva é uma coisa que às vezes está esquecida na Umbanda. Lei de salva é... como é que é? Qualquer oferenda que você fizer, você tem que custear ela. Ah. Começa por aí. É. Então, você tem que comprar o charuto. Dê um jeito. Corra, se vira. Dê seus pulos. Com certeza. Você não é quadrado? Ué. Pega o charuto. É. Vou comprar. Vai na loja. Escolhe o charuto. Pega o charuto. Leva pra tua casa. Na sábado? Então vai uns dias antes. Olha, meu Exu, esse charuto que vai pro senhor é uma forma de agradecer. É uma forma de ferramenta pro senhor. O que que acontece? Você tá emanando coisas nesse charuto. Ah. Essa duplicação no espaço não vai ser apenas de um charuto. É. Vai ser a emanação do quê? Do teu amor, da tua dedicação, da tua fé. Isso que vai ser a ferramenta pro teu Exu. Não o resto. O que o charuto vai fazer no plano espiritual? Vai fumar o charuto? É. Charuto são apenas elementos, a vela, um copo de água. É a mesma coisa. Você pega essa água e você fala assim: eu vou abençoar essa água com paz, com amor, que essa água vai me curar. Você vai beber, ela vai te curar. Porque você emanou irradiação dela. Agora, fazer por fazer, é o que eu falo para os meus filhos. Queimar a vela por queimar, está queimando dinheiro e está queimando o oxigênio do planeta. Nossa. Qualquer vela tem que ser rezada, tem que ser trabalhada. Quando falo em reza, também não é aquele negócio. Ah, então quer dizer que tudo que eu fizer tem que ser rezado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando é uma entrega, sim. Agora, para outra coisa, não precisa. Porque também não adianta também, ah, não, meu Exu, meu amado, não sei o quê, também já fica um pouco chato. Quem ajoelha muito para rezar é porque deve muito. É. Tudo tem que ter a sua balança. Quer muita facilidade. Já aconteceu de gente vim pedir coisa pro senhor, que o senhor viu que não precisava de nada daquilo? Já! Já? Esse mesmo moço, uma vez, falou pra mim que precisava namorar uma moça. Ai. E eu falei, essa moça não é uma moça boa. Ai. Essa moça não vai te trazer coisas boas. Mas mesmo assim, esse moço quis. Eu falei pra ele, então moço, faz o seguinte. Já que teus caminhos estão travados, eu vou te ajudar na sua fé. E foi, namorou a moça. O que, que aconteceu? Namorou uma vez e foi embora, porque não deu certo. Não deu certo. Às vezes eu vejo, é aquela velha história. Às vezes vem pessoa aqui e fala assim, seu Chucorcona, o que, que você quer, meu filho? Ah, seu Chucorcona, eu estou com um problema no meu joelho, que olha, está me tirando as noites. Eu estou vendo que o joelho não tem nada. Mas tem certeza? Tem. Na cabeça dele ele está assim. Será que esse terreiro aqui é bom para mim trabalhar? Mas olha, eu nem vou falar que eu sou médico, porque se eu sou médico, ele tem que ver que eu sou médico. Então eu nem vou falar nada. Uhum. Então eu vou falar do joelho. Mas tem certeza que o joelho está? Tem, o meu joelho está muito machucado. Tem uma hora, eu, como sou um Exu de Xangô, que com todo o respeito tenho o saco nas costas, que eu não tenho paciência para nada, eu já olho para a pessoa e falo, então faz o seguinte, compra uma pomada e passa, que vai curar. E nem toque em assunto de mediunidade. Porque a pessoa não está nesse intuito. Ah. Então quando você vai no terreiro, primeiro, quando você for no terreiro, saiba que o espiritual já preparou tudo antes. Na hora. Então foi no terreiro, abre o seu coração. Não espere que a entidade seja o mago do mago para descobrir, para não descobrir. Porque essa entidade, ela sabe, mas tem muita entidade que finge que não quer. Por quê? Finge que você mesmo não está querendo. Ah, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? É igual aquela velha história budista, que o homem, tinha um homem na montanha, e esse homem, isso é um provérbio budista, e tinha um homem que sabia de tudo. De tudo. E uma vez teve um homem que falou, eu vou subir essa montanha aí, eu quero ver se ele sabe de tudo. E ficou dias e dias, subiu a montanha. Quando ele chegou no homem, ele falou assim, o senhor que sabe tudo? Dizem por aí que sou. Então, começa assim, por que que eu estou aqui? Qual que é o sentido da minha vida? Eu estou com um problema em casa, minha mulher não está mais me procurando, o que que acontece? O meu filho está metido em droga, o que que acontece? Isso. E fez várias perguntas. Aí esse monge, esse homem que sabia, falou, vamos tomar um chá antes. Pegou o chá, começou a colocar o chá. De repente o chá transbordou, começou a cair, aí esse homem deu um pulo. Falou, ué, você não está sabendo nem servir um chá, como você sabe tudo do mundo? Ele falou, está vendo esse pires? É a sua cabeça. O chá são as suas ideias. Enquanto você não estiver preparado para ouvir nada que eu tenho para te falar, não adianta você vir. Então desce, esvazia e depois volta. Olha. Não adianta nada a pessoa vir aqui falando, olha, o meu problema é esse, a minha solução é essa, a entidade precisa me falar isso. Tá indo no terreiro para quê, então? Nossa. Fica em casa. Tá vindo aqui perder o tempo de quem quer trabalhar? Nossa. Se você já sabe qual que é o seu problema, qual que é a sua solução e o que, que vai dar, não precisa de terreiro. Então procura um terreiro, vá de coração aberto. Eu vou estar preparado para ouvir qual que deve ser a minha explicação. Entendeu? Sim. Comece, esse é o primeiro passo. Não adianta chegar no terreiro, ah, eu sei tudo. Tá bom. Então começa assim, se você soubesse tudo, você não estava procurando outro terreiro, não estava procurando nós. Que a verdade é essa, você só procura espírito quando você está na merda. Quando você está lá em cima, você não procura ninguém. Essa é a verdade. Nossa. Depois você corta esses palavrões. Né? Não tem problema não. A autenticidade é a coisa mais bonita que tem. Então tá bom. Eu não sou um Exu de falar palavrão. Porque eu acho que o palavrão, ele não é certo. Mas dentro de um contexto eu não vejo problema. Não. Agora aquele negócio, eu já vi, eu vou em lugar que eu... Ô, filha da puta! Filha da puta é você. Você e seu cavalo. Por que você tá chamando outro de filha da puta? Você conhece a mãe dele pra falar que ele é puta? Eu começo por aí. Qual que é o sentido de chamar a pessoa de filha da puta? Não tem sentido. Não. Você fala, olha, eu falei que senão você vai estar na merda, tem um contexto. Sim, sim. Agora, xingar por xingar, isso é apenas o animismo do médium, que é um puto de um mal educado. Nossa. Ele mas às vezes, às vezes o médium quer dar um estilo para a sua entidade. É, porque Exu tem que ser mal educado. Pomba gira boa tem que ter sido puta, senão não pode. Ai. Tem imagina que foi freira e nunca fez nada assim? Tem, não tem? Lógico. Tem mulheres da vida? Tem, mas aí é que tá. Ah lá. Vamos rasgar o ferro. Vamos. Pomba gira tem vagina pra poder ser puta ainda? Não. Pomba gira tem ânus pra poder ser puta ainda? Não. Tem língua? Tem útero? Tem ovário? Não. É apenas uma forma fluídica. É. Então não tem um porquê ela continuar sendo puta. Ah, eu sou sexual. Sexual por quê? Tem uma explicação. Por que que o médium acaba usando a sensualidade? Ah. Cada entidade mexe com um chakra. Um chakra. O chakra que trabalha Exu é o chakra chamado Kundalini. É o único chakra que fica nas costas. Fica bem no cóccix. Ah. Esse chakra, ele tem uma ligação muito grande com a próstata do homem. Ah. E com o útero da mulher. Então ele trabalha com a irrigação de sangue naquele lugar maior. Ah. Tanto que não é incomum se ver o homem incorporado com o Exu e ele ficar com o pênis ereto. Ah. É lógico, o homem também não vai com uma calça apertada para poder ver isso. Sim. Mas por quê? Porque a irrigação naquele chakra, no próprio corpo físico dele, acontece isso. Ah. Agora, isso não pode ser confundido com a libertinagem, com a promiscuidade. Não, não, não tem nada a ver. Aí o que acontece? Uma pessoa que não está equilibrada acaba vendo uma irrigação de sangue ali maior e acaba mexendo com os estímulos, já acha que o Exu tem que ser o galanteador. É. Agora a moda é o Zé Pilito. O Zé Pilito é mulherengo. É. Mulherengo pra quê? Eu falo, agora deixa eu ficar quieto, porque aí vai ficar muito baixo. Mas não tem o porquê o Zé Pilito ser mulherengo. Não, não tem, não tem. Mas assim, então o senhor está dizendo o seguinte, quando alguém vem pedir ajuda, e o senhor já vê que ele está pedindo para curar o joelho, mas ele só está querendo testar, o senhor já, de propósito, não passa no teste? Depende da pessoa. Vem, ele não vem mesmo. Depende da pessoa. Ah. Aí, isso não é uma coisa que nós podemos generalizar. A entidade vai fazer o que quiser. Sim. Vou falar sobre mim, sobre o corpo. E depende da pessoa. É. Se eu ver que a pessoa está fazendo isso numa má intenção, eu vou entrar no jogo e vou falar para ela que o problema dela é joelho. Se essa pessoa começar a passar do limite e eu ver que ela começar a querer, de uma certa forma, testar ou me provocar, aí já é diferente. Aí eu vou falar para ela, não, o teu problema não é joelho, teu problema é isso, é aquilo, mas vai variar de pessoa para pessoa. Pessoa. A verdade é uma só. É. Água mole em pedra dura, tu bate até que... Sim. Isso é uma lógica. Né? A pedra você vai limando ela. Assim como uma vez perguntaram para o Michelangelo, como é que você fez essa deusa Vênus tão bonita? Ele falou, estava dentro da pedra, eu só tirei a rebarba. Só que tem pessoa que quer tirar essa rebarba. Uhum. Tem pessoa que não. Que não. É igual aquela pessoa, a pessoa vem no terreiro, a energia muda, a pessoa é carregada. Tem pessoa que traz energia negativa. Tem pessoa que emana energia negativa. Esse que é o problema. Não. Quando a pessoa emana essa energia, já é difícil. Não. Porque aquela energia negativa já é o normal dela. Uhum. Aí você vai ver que tem uma série de fatores que fizeram ela ser isso. Entendeu? Sim. Quando o Exu pede alguma coisa na intuição do médium, não é por vaidade. Por exemplo, essa bengala, o chapéu, o senhor pediu para o médium usar porque o senhor é vaidoso? Não. O médium usa por vaidade dele? Não. Esse chapéu aqui é para proteger o chakra da coroa. Uhum. A minha capa, aí depois eu posso até explicar para vocês, pois você me lembra, sim, por que que a capa de Exu? Porque Exu é a única entidade que usa a capa. É. Mas essa capa tem o seu significado. Essa bengala eu pedi, por quê? Porque Exu é um aferidor. Exu, ele é uma ação. Sim. E eu, como sou um aferidor de Xangô, como mesmo falei desde o começo, sou o gume do machado dele, eu preciso de elementos. Exu tem o seu elemento como corte. Exu corta as coisas. Exu, ele é o destruidor de formas. De formas ruins, nunca de boas. Ah. É também aquela velha história. Ah, Exu faz o que você pede. Faz nada. Então. Exu faz o que é certo. Exu faz o que os orixás mandam. O que eles me mandarem fazer, eu vou fazer. Ah. Principalmente aquele homem que está sentado ali de marrom. Ah. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Então. Agora eu não vou fazer porque Zé quis, porque João quis, porque Maria está pedindo. Ah. Por isso que Exu é tão mal visto. E Pai de Santo também tem medo de Exu. Porque quem fecha a casa é um Exu. Então, por isso que Exu vamos tratar sempre assim, porque ela virar é rapidinho. Por causa disso, nós somos esse papel. E assim como a minha bengala, você está vendo apenas uma bengala. Mas ela é um instrumento de corte. Não de corte de animal, pelo amor de Deus, de corte de trabalho. Eu posso te mostrar, não tem problema com você. A minha bengala nada mais é do que um punhal, que eu uso para desmanchar trabalho, para desmanchar mandado, uma série de coisas. Os coisas sabem. Nossa. Sarar nada mais é do que isso. E quando as pessoas dizem, olha, mas o seu Corcunda, o senhor, por que, que o senhor não usa o equivalente no mundo astral que o senhor tem aí? Para que pedir uma bengala desse jeito? Porque existem coisas que, por exemplo, precisam ser fixas. Ah. Por exemplo, vamos supor. Não vou citar o mesmo moço. É porque esse moço já fez muito trabalho para ele. Mas teve um trabalho uma vez que eu fiz, que eu falei para a pessoa, você vai pegar uma fita, vai levar para sua casa essa fita, e você vai imaginar tudo de ruim da tua vida nessa fita. Vai trazer essa fita, e essa fita eu vou cortar. Isso vai ser uma forma, isso é uma forma psíquica de mostrar para a pessoa. Porque no espiritual nós não precisamos de uma fita para trazer. Nós já trazemos, mas de uma forma para a pessoa entender. É a fita. Trouxe a fita. Eu não consigo cortar essa fita no espiritual. Eu preciso de um elemento que corte. Sim, sim, entendi. Isso aqui são meras ferramentas que você usa no espiritual e você vai usar na fita. Ah, entendi. Então, se chega um filho aqui de santo e fala assim, olha, seu Corcunda, o meu Exu sugeriu que eu usasse um chapéu. O que o senhor fala? Como é que é? Eu vou falar para ele o seguinte. Como é que foi? Ah, veio a intuição. Então você compra esse chapéu. Do jeito que quiser. Traz. Vem numa gira fechada ou numa gira aberta. Bota o teu Exu em terra, ou qualquer entidade que pediu, e dê pra ela. Se ela for usar, é dele. Se ela não for usar, não é. Entendi. Daí a própria entidade tira e fala, não, não quero isso. Sim, você quer ver uma coisa? Eu vou te dar o. Você tem mobilidade. Se eu precisar sair daqui, não tem? Sim. Então eu mesmo cheguei pra minha matéria e fiz assim. Eu quero que você me faça uma guia verde. Ponto. Só que a minha matéria não tem nenhuma afinidade com o chance. O caboclo mesmo dele usa cores marrom. Não usa cor verde. E mesmo assim ele já tem uma guia verde. Mas o que, que ele fez? O senhor me pediu uma guia verde, eu vou fazer uma guia verde. Mas é com o Exu? Faz uma guia verde. Ele fez a guia verde. Tá aqui, eu posso pegar. A guia verde tá aqui. Tá no Oxóssi. Olha, o senhor... É uma guia que não foi cruzada. É uma guia que está apenas aqui no Oxóssi. Pra que é essa guia? Que legal. Pra te dar de presente. Ah, parou. Pode pegar. Meu Deus. Que é um presente que o pai João, de tanto vocês falaram, ah, como eu acabou com isso e aquilo, ele falou, vou fazer uma guia. Então, às vezes a entidade fala assim, eu preciso de uma tal ferramenta. Que faça, pode ser pra ela usar, pode ser pra dar pra alguém. O senhor que falou pra ele? Sim. Pra fazer? E ele obedeceu. Ele obedece qualquer coisa. Então, mas o senhor sugere isso pra todo mundo? O Exu pediu, você faça? Qualquer entidade pediu, faça. Leva pro terreiro. Vê o que a entidade vai fazer. Sim. Se for um animismo, a entidade vai falar, olha, eu não vou usar. Que e acabou. Agora, se for, a entidade vai usar. É melhor pecar sempre por mais, nunca por menos. Nossa, mas eu fico muito agradecido, viu, seu Corcunda? É um presente do senhor. Pois você agradece ao pai João. É? O pai João, como é que foi a história? Quem, vocês estavam conversando no mundo astral? Como é que foi? Não, é porque eu falei pra matéria, olha, foi isso que o pai João mandou fazer. Ele faz. Ele que pediu. Tá bom, eu vou agradecer a ele, mas agradeço ao senhor também, viu? É uma guia muito bonita. Nossa. Mas o que acontece, olha só. Essa confiança, ela é ganha com o tempo. Isso aconteceu várias vezes. Mesmo eu posso contar uma comigo, e o pai João também pode até contar, eu conto dele. Mesmo com essa matéria, que hoje é pai de santo, hoje está na frente de um congá. Se eu mandar ele fazer qualquer coisa, ele faz, mas não foi sempre assim. Não. Minha matéria também teve as inseguranças. Uma vez, não foi nem intuição e nem sonho. Não. Eu apareci para ele na evidência. E aí? No meio da madrugada. Porque eu peguei um horário bem para ele poder ter medo mesmo. Eita. Falei, olha, você tá vendo essa capa que eu tô usando? Tô. E aí? Eu quero meio igual. Aí ele foi e ficou com aquele negócio na cabeça. E aí? Será que é o seu Corcunda? Será que é a minha cabeça? E aí? Isso é normal. Ah. Foi com uma gira de Exu. Duas giras de Exu, nada. Até o dia que o Exu do Pai de Santo dele chamou ele e falou assim, Leonardo, vem cá. Seu Corcunda já pediu uma capa. Ixi. Dê a capa para ele que ele está pedindo. Nossa. Aí ele falou, ah, então não é uma coisa na minha cabeça. Foi e fez a capa. Isso precisava o quê? Para ganhar confiança. Eu ainda não fiz nada. Agora o pai João pediu para ele, eu quero uma madeira. Ele só pediu isso, para poder riscar meu ponto. Minha matéria ficou jogando para frente uns 2, 3 meses. Até o dia que o pai João pediu uma faca. Pegou uma faca da cozinha do terreiro. Aí ele pegou, abriu assim a camisa e fez assim, ó, fala pra minha matéria, hoje é segunda-feira. Que na quarta-feira, se ele não trouxer a madeira, eu vou riscar o meu ponto com uma faca no peito dele. Na quarta-feira a madeira tá lá. Esse pai João do Então, às vezes é preciso ouvir. É. Às vezes não é intuição. Você também não tá dando ouvido ao que a entidade fala. É. O que tem de médio, que às vezes eu tô passando coisa. Olha, meu filho, faz isso, olha, faz aquilo. Não só com a matéria, às vezes eu posso passar para outro médio também. Ah, eu posso ter essa ligação? Pode. Mas se o médico está preocupado com aluguel, com isso, com aquilo, com o Zé, com o João, ele não está ouvindo. Não ouve. Também precisa ouvir. Sim. Um telefone não é feito só de uma pessoa falando. Claro, a pessoa também tem que ouvir. Sim, sim. E a mediunidade nada mais é do que um telefone. Um telefone. De um lado. Sim, sim. Porque eu vejo no meu caso, eu tenho essa intuição que o meu Exu pediu esse chapéu. Mas a gente não gosta de ser vaidoso, né? Por que vaidade? Para que usar chapéu? Mas usar chapéu não é uma vaidade. É uma proteção. Soldado vai para a guerra sem capacete? Não. Pedreiro vai para a obra sem capacete? Não. E por que que o Exu tem que ir para o trabalho sem um chapéu? Entendi. Sem uma proteção? Sim. O chapéu ele nada mais é do que uma proteção espiritual para esse chakra aqui. Sim. Nossa. É isso. Entendi. Agora, tem uns que vão gostar do preto, outro gosta do vermelho, outro gosta do roxo. É, não, tá certo. Então o senhor fala assim, todos que tiveram uma intuição, leve para a entidade, depois ela vai ver se... Sim, se a entidade vai ver se vai dar santo ou não vai. Se sentiu e bem. Também não vai atrás do pai de santo. Não. Como é que é isso? Ah, eu vou atrás do que meu pai de santo falou que o chapéu tá errado. E aí? Espera a entidade ver. Ah. Espera a entidade ver. Entendi. Espera a entidade. Por quê? Mas o pai de santo normalmente é quem ajuda você e quem guia, né? Mas às vezes o pai de santo, ele tá vendo uma outra forma. Ah, por exemplo, a entidade, ela não é na mesma forma no astral como ela é aqui no espiritual. Entendi. No astral ela pode usar uma ferramenta. Ah. Aqui mesmo nós temos esse exemplo. Quase todos os Oguns que você vê em terra usam espada. Nós temos um Ogum aqui que usa aquela lança ali. Por quê? No espiritual ele usa aquela lança. Ah, deixa eu mostrar aqui. Que é um Ogum Meji. Uhum. Quando o médium pediu, olha meu pai, eu quero uma ferramenta para mexer, eu vou dar uma espada. Aí o pai João falou, não, dá uma lança, porque no espírito ele usa lança. É. Aí foi conversado e o Meji falou, vou usar lança. Ah. Às vezes a entidade ela usa uma coisa no espiritual que ela não usa no físico. Você pensa que todo Exu se veste de roupa preta e cartola? Não. É apenas uma forma de se apresentar. Às vezes vai ter um Exu que não vai usar nada disso. Não vai usar nada. Sim, eu conheço Exu. Eu uso roupa preta por causa de uma abreviação história. Com Exu, por causa disso. Mas todos os meus trabalhos é com vela branca. Eu só faço trabalho com vela branca. Só vela branca. Sim. A minha guia de Exu, você vê, ó, ela é preta, vermelha e branca. Olha. Sim. Porque eu tenho afinidade com aquela cor que eu trabalho. É diferente. Né? Agora, você imagina se eu viesse em terra com uma capa toda branca, uma cartola toda branca. Poderia? Poderia. Não teria problema nenhum. Não tem. Mas isso numa matéria que já está trabalhando há muito tempo, numa matéria que já está confiando no seu Exu 100%, sim. Agora, se eu viesse na minha matéria uma vez e falasse, me dá um chapéu branco, eu falo, olha, o Exu Zé Pilintra. É realmente. Não podemos colocar... Como é que fala? Formas certas para as entidades. Não, pode isso não pode acontecer. Agora sim, uma guia assim, para a pessoa aprender. É que às vezes quem ouve o vídeo também não está muito inteirado da Umbanda. E até quem está na Umbanda não sabe para que serve uma guia. E o senhor pode dizer assim, num ponto de vista do senhor, o que, que a guia faz? A guia. Por que tem que usar? O que acontece? Os chakras que você trabalha, você tem, na verdade, você tem mais de 3 mil chakras. Né? Só que 7 são principais. Então, os principais chakras, quais são? O do topo da cabeça, esse daqui, até aqui a parte do umbigo. Então, a guia, ela serve para proteger todos esses chakras. Para entrar em ligação. Então, por exemplo, uma guia de Xangô, por que, que ela é marrom? Porque a cor marrom de Xangô vai fazer esses chakras se alinharem nessa cor. Vai ser uma afinidade com aquela linha energética. Para isso que serve a guia. Guia, por exemplo, de miçanga. A miçanga, ela não tem uma energia muito tão tênue como um cristal, como pedra. Mas ela serve como uma forma de cromoterapia. Uma guia toda vermelha de miçanga para ligar a sua aura com a cor vermelha. Agora, uma entidade, por exemplo. Eu sou o Exu. Qual é o elemento que eu trabalho? Eu trabalho com o elemento enxofre. Se eu fizer uma guia com pedras de enxofre, é porque eu quero usar da aura da matéria na ligação com aquele elemento. É isso que serve. Tem tudo um momento magístico. Sim, sim. Agora o senhor sabe também, o senhor já percorreu aí o mundo da Umbanda, que muita gente gosta de usar umas 10, 20 guias assim no pescoço. É preciso tudo isso? Não, não é preciso porque, pensa só, eu estou usando uma guia vermelha de Ogum, uma verde de Oxóssi, a marrom, tua aura vai ficar com todas essas cores. Ah. Às vezes eu percebo, em gira desenvolvimento, a entidade quer chegar, não consegue chegar, quer chegar, não consegue chegar. Tira uma das guias, chega. Por quê? Imagina você, tá com uma guia toda verde, com a guia de caboclo, e tá lá cantando para preto velho baixar. Preto velho vai baixar? Vai. O preto velho ele baixa a hora que ele quiser, com qualquer guia. Mas a tua aura não vai estar energeticamente ligada a ele. Se você tiver com uma guia ligada a ele, isso não precisa ser de cor, não precisa ser de forma. A guia, é que a guia do Pai João, ele mudou agora. Mas antes ele tinha uma guia que era toda azul. Que era de Iemanjá, porque é a cor que ele trabalha. E aí vai mudando, às vezes, conforme o tempo, muda a guia. Ele mudou por causa que ele deu de presente, aí começou a usar outros elementos. Tá, entendi. A entidade também muda o elemento que ela quer usar. São. Hoje a gente viu o senhor chegar no seu médium sem a gente cantar um ponto. Sim. Como que o senhor conseguiu fazer isso? Isso acontece porque minha matéria ela já está ligada a mim energeticamente, mas muito mais fácil do que outra matéria. Então, o ponto, ele é muito importante. É importante? Muito cantado. Com certeza. Mas mesmo assim, antes disso, vocês cantaram. Então, só o ato de vocês cantarem o meu ponto, isso já ligou a aura dele a mim. Aí foi muito mais fácil. Foi. Mas a entidade chega sem ponto, sem nada, a mesma coisa. Então, a entidade pode chegar no cardecismo. No cardecismo não tem atabaque, ponto cantando? Não. Não tem. E vai chegar de todo jeito. Chega do mesmo jeito, né? Às vezes é um pouco mais difícil. É. Mas chega. Chega, né? O som do atabaque, ele é bom para ele afinizar você auricamente. Sim. Somente isso, alinhar. Mas precisa também você ter a intenção de fazer isso. Sim, sim. Mas você pode tocar até 10 atabaques, que não adianta. Não adianta. Entende? Tem que se colocar. Agora, esse crucifixo. Essa comunicação de você para a entidade começa por você, nunca para a entidade. É. A entidade ela pode querer chegar, mas se você não der a cabeça, se você não der a importância para ela chegar, ela não vai chegar. Não vai. Se é esse papo assim, ah, meu orixá me pegou sem eu querer. Mentira. Médium mentiroso, isso é mentira. O corpo é seu, o livre-arbítrio é teu, o corpo é do Jefferson, o Jefferson que está encarnado. Esse corpo tem toda a autonomia do Jefferson. Não pode o Tiriri querer chegar sem o Jefferson. Não existe. Não pode, né? Mas assim, às vezes a gente ouve uma senhora dizer assim: olha, eu estava lá tocando, batendo palma no parabéns da minha netinha, ou da minha sobrinha, ou do meu filho, e aí o Erê chegou. Não foi a palma que fez isso. Ah, foi ela que se ligou aqui. Foi ela, né? A entidade ela vai estar sempre próxima. Se você ficar dando a cabeça, ela vai ficar chegando. Porque, entende uma coisa, a entidade está sempre para trabalhar. Mesma coisa, eu estou aqui agora. Tá. Mas eu sei, aqui nós estamos mais três médios, mais você. Sim. Eu já sei, por exemplo, que um médio está com um problema na perna. Ah. Outro médio passou um problema. Ah. Você quer que eu comece a fazer trabalho, eu faço. Você coloca esse negócio aí pro lado, eu começo a fazer trabalho aqui, porque eu tenho o que fazer. Entendi. A entidade sempre tem trabalho. Sempre, né? Com certeza. Sempre está ocupado. E esse trabalho que o senhor veio fazer hoje, quando chegou para o senhor, foi o Pai João do Congo que trouxe a ideia? Foi ele que trouxe a ideia, mas eu já sabia tudo o que aconteceu. Só que eu pensei que eu não ia entrar no jogo. É? Mas aí ele ficou. Como é que foi? Foi uma ideia. Isso veio através de uma das tuas entidades, do Tiriri, que veio e me trouxe a ideia. Eu falei assim: João, você gosta desses negócios? E aí? E o João não tem problema. Não tem. Ele vai em festa com o Mônio Terreiro, ele fala. Eu falei, vai lá. Aí ele falou, tá bom, eu vou, mas você vai também. Falou. Aí eu não tinha como falar não, a ideia foi minha. Sim, nossa. E como é, o Tiriri chegou pro senhor como? Com humildade, como é que foi? Humildade, entre aspas, porque entidade pra entidade não tem muita humildade. Não, tem, tem, é... Camarada. Verdade. Verdade. Você vê a verdade na entidade. Por isso que às vezes você vê assim, igual gira, gira de caboclo de Xangô, parece que um quer bater no outro. Eita. Porque eles têm um jeito austero de falar. É, mas tá brincando. Não é ser humilde ou não ser humilde, é porque ele sabe a verdade, é o jeito dele. O jeito dele. Do mesmo jeito que o Tiriri se apresentou e falou. Tem esse, olha, meu cavalo está fazendo isso. É. Não é um projeto teu, isso você já pode saber. Que isso não foi ideia sua, isso foi ideia do próprio Espírito. Já veio antes, já. Com certeza. Eu só tô... E nós somos apenas, nós estamos te ajudando. Sim. Ah, sim, muito bem. E aí ele foi no seu, no, no seu reinado? Ou é, no meu foi? Ponto vibratório. Tem um ponto vibratório no senhor? E... É como se fosse um rei. O meu reino é como se fosse um pátio grande com um castelo no meio. É olha. Fisicamente, para ver é isso. Sim, para a gente ter uma ideia, né? Com portões, por causa que eu estou bem no baixo astral. O senhor tá no eu baixo... fico no baixo astral. No baixo astral. Sim. Mas não meu quer dizer ponto... que o senhor é de lá. Não, não, eu sou a luz no baixo astral. Mas ali é meu ponto vibratório. Tem que ser no baixo astral. Porque o meu trabalho é resgatar a gente dali. Eu tenho que ficar ali. E o senhor acha que... É mais ou menos igual aquelas bases de polícia que fica em comunidade carente. Você não pode pegar a base da polícia e colocar num bairro rico para cuidar de gente carente. Não que eu estou falando que carente seja bandido, não é isso. Não, mas não. No baixo astral, para você cuidar do baixo astral, não adianta você ficar no alto astral. Tem que ficar no baixo astral. Tem que ficar. Sim. Aí dali nós encaminhamos. E o senhor teve muito problema já lá embaixo? Problema de. Muitos! Bicho forte atacar o senhor assim. Do que? De espíritos atacar? É. Já, já. Espíritos fortes assim? Já, mas não é tão, tão problemático. Mas... Enquanto fica só no espiritual, quando começa a influência ao físico, começa a ficar problemático. O senhor pediu alguma coisa em troca pro seu Tiriri, quando o senhor aceitou? Não, pediu o que em troca? Porque dizem que Exu só faz as coisas se der em troca. Mas me dá em troca? O que, que o Tiriri pode me dar em troca? Eu sei lá. Não vai me dar nada em troca. Sim. Nós fazemos por quê? Porque é um trabalho honesto, um trabalho O senhor concorda. Bom. Eu concordei com aquilo. Sim. É... Dentro da lei, pra mim qualquer coisa que estiver dentro da lei... Eu abaixo a cabeça. Tá. Então, do mesmo jeito que se eu ver que está fora da lei, eu já paro na mesma hora. É, o senhor se ocupa com aquilo que com tem certeza. A ver com o propósito, com onde o senhor Eu acho indo. Que o que você faz tem um propósito importante. Sim, sim. Está ajudando as pessoas. Tá, graças a Deus. Tem espírito que não aceita? Não aceita. Fala. Não aceita, né? Aí é coisa do espírito. Agora eu não tenho nada o que falar, não tenho nada o que esconder. Uhum. Para mim, se gostar, gostou. Se não gostar... Mas então, foi nessa oportunidade que o senhor conheceu o meu guardião? Ou às vezes vocês fazem trabalho juntos ou não... Não, o seu foi nessa oportunidade. Eu conheço o falante do Tiriri, mas o teu foi nessa oportunidade. Isso, tá certo. E o senhor já trabalhou assim em algum lugar com algum Tiriri? Já. Não muito, mas já. Não muito? Não. É um trabalho que o senhor lembra, que o senhor comentar? Porque às vezes uma com pessoa tiriri. Morre, tem que levar para algum lugar... É, sei lá. Não, eu já trabalhei com Tiriri em quebra de trabalho. Eu já trabalhei. Quebra de trabalho. Para desmanchar trabalho, para desmanchar bases de negativas. Nossa. Já fiz isso. Entendi. Eu não trabalho. Um dos principais eixos que eu trabalho é o eixo veludo, o eixo meia-noite, o eixo pimenta, o eixo mangueira. São os principais eixos que eu trabalho. O eixo marabu. Mesmo o Tata Caveira, que é um eixo mais velho aqui da nossa casa, o nosso trabalho é bem diferente. É respeito ele demais, como ele me respeita muito, mas nosso trabalho é bem diferente. O Tata Caveira, ele trabalha no cemitério, na Calunga Pequena. Imagina que tem a crosta terrestre, certo? É, sim. Aí tem o alto astral e o baixo astral. Tá. O Tiriri, ele trabalha nesse meio, entre o baixo astral, a crosta e o alto astral. Ele faz esse intermeio, como o Baluaê faz. Por isso que diz que ele é o Exu dos caminhos abertos. Isso, porque ele trabalha nisso. Nós, que somos outros Exus, que trabalhamos em quebra de demanda, em descarrego, nós trabalhamos lá no baixo astral. Lá embaixo. Isso, no baixo astral. Você vai sempre saber, porque normalmente, por isso que... Por que que Exu usa a capa? Ah, vamos lá. Exu usa a capa, por quê? Para poder cobrir a sua luz, cobrir a sua aura de luz no baixo astral. Por quê? Porque às vezes nós não precisamos passar por um baixo astral, por algum trabalho, ou mesmo para não conflitar com aquilo. Porque o baixo astral é uma escuridão. Você não pode ficar um ser de muita luz ali. Nossa. Transmitindo luz. Então sim. Você usa a capa, principalmente preta. Para abafar. Sim, porque o preto é uma cor que ela neutraliza a luz. Então por isso nós usamos capa preta. Sim. Então o Exu, quando ele usa a capa preta, é que ele trabalha no baixo astral nesse sentido. Quando o Exu usa uma capa branca, roxa, vermelha, sim, lilás, é porque ele já não trabalha com o baixo astral. Oh. Ele trabalha no encaminhamento para as almas. É isso. Entendi. Então o Exu tem Exu que usa capa branca. Tem. O João Caveira aqui da nossa casa usa capa branca. Por que que um Exu usa capa branca? Porque ele não tem, onde ele trabalha, ele não tem o porquê esconder a luz dele. Ele trabalha principalmente no encaminhamento das almas sofredoras. E a alma sofredora não fica no baixo astral. Entendi. Baixo astral é lugar de alma de zombeteiro, alma de obsessor. Alma sofredora, ela fica no paralelo do mundo encarnado, porque ela acredita que ela não desencarnou. Sim. Então esses Exus que fazem esse trabalho, eles não têm o porquê usar capa preta. Tá. Usam capa branca. Tá. E aí, pessoal, olha quem está aqui atrás de mim. Ó. Vamos ver. A Bíblia. Ó. O senhor pega na Bíblia e não queima a sua mão. A outra dá risada. Não está queimando nada. Vou fazer uma coisa para você. Senhor. Eu beijo uma Bíblia. Sim, claro, é respeitável. Tudo bem, que esse livro aqui ele é muito mais político, só que não é a palavra de Deus. Mas é respeitável. Sentido. Sim, mas sim. É respeitável, sim, não faz sim. Nada de mal. Sim, muito respeito. Não tem problema nenhum. Sarava, Exu. Ah, Exu.